Se eu fosse homem, eu vi meu coração e da vazão, não a razão, mas a vontade de mudar a situação e me arriscar, me machucar, mas mandar tudo para o ar só pra ficar com uma mulher, pra fazer o que eu quiser. Abre meu peito, é meu direito, se eu tivesse peito. Se eu fosse homem, se eu fosse homem, de aguentar que uma mulher é como um homem, também pensa como um homem, quer sair com outros homens. E apesar de todas as explicações antropológicas, na prática não tem explicação para o tesão. E aí, meu chapa, cê só pode reclamar pro bispo. Se eu fosse homem, obrigado.